Vai, meu amigo Toninho, vai, meu filho, com você. Tira essa paixão da cabeça. Sentido essa busca. Quero ouvir desse lado, diga aí. Tempo perdido, amor bandido, que ele te fez. Final da história, você sem rumo, mais uma vez. E como que eu busco o mar? Você vem me procurar. E encontrei meu peito, esse amor que ele não quis te dar. Só vocês. Medo de ser feliz. Nunca fiz. Perco a cabeça, eu sem juízo. Sou seu brinquedo. Caiu, saio do céu, faço de tudo. Mas nem amar. Uma vez você vai e leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Vamos cantar de novo. Tira essa paixão da cabeça. Que? Já essa busca já não vale. Eu quero ouvir, vai. Tempo perdido, amor bandido que ele te fez. Final da história, você sem rumo. Quero ouvir. E como o rio busca o mar, você vem me procurar. E encontrei meu peito, esse amor que ele não quis te dar. Agora medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz. Quero ouvir vocês. Perco a cabeça, eu sem juízo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo. Amei meus braços, mas nem a mãe. Você vai e leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Mais uma vez você vai e leva um pedaço de mim. Mais uma vez vou ficar esperando a...